ponto fraco é seu beijo, sabe bem. Por isso joga sujo, fica em cima do muro. Vai! Quer fidelidade, mas sem compromisso. Não quer nada sério pra não correr risco. Não me deixa ir, me tem por inteiro, mas não quer me assumir. O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. Assim ó, o foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. Oi, tem que respeitar esse repertório. Maestro Kaká, sucesso. Portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Assim ó, meu ponto fraco é seu beijo, sabe bem. Por isso joga sujo, fica em cima do muro. Quer fidelidade, mas sem compromisso. Não quer nada sério pra não correr risco. Não me deixa ir, me tem por inteiro, mas não quer me assumir. Vai! O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém. O foda é que cê beija bem, na cama ainda me chama de neném. Assim ó, o foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém. Na cama ainda me chama de neném.